Faixa 2. O conto do Anfióxo. Só mais um toque da luz solar que lhe fizesse crescer as gônadas bastaria para a pretensão do Anfióxo ancestralidade parecer vazia. Walter Gerstang, 1868-1949. Já encontramos Walter Gerstang, o eminente zoólogo que expressava suas teorias de forma idiossincrática em verso. Cito o dístico acima não para desenvolver o tema de Gerstang, um tema que até seria interessante para constituir o conto do axolotl, mas que não serve aos meus propósitos agora. Asterisco. No poema de Gerstang, suas gônadas não se referem às gônadas do anfióxo, mas às do amocete, a larva da lampreia. Fim da leitura de asterisco. No momento, só estou pensando no último verso e especialmente no trecho pretensão à ancestralidade. O anfióxo, ou branquiostoma, tem características em comum com os vertebrados o suficiente para ter sido por muito tempo considerado um parente sobrevivente de algum ancestral remoto deles. Ou mesmo, e esse é o verdadeiro alvo da minha crítica, o próprio ancestral. Estou cometendo uma injustiça com Gerstang, pois ele sabia com certeza que o anfióxo, sendo um animal sobrevivente, não poderia rigorosamente falando ser um ancestral. Ainda assim, expressar-se nesses termos pode ser enganoso. Estudantes de zoologia iludem-se imaginando que ao olharem algum animal moderno que eles chamam de primitivo, estão vendo um ancestral remoto. Essa ilusão é traída por expressões como animal inferior ou na base da escada evolutiva, expressões essas que não são apenas presunçosas, mas evolutivamente incoerentes. O conselho que Darwin deu a si mesmo serviria a todos nós. Nunca use as palavras superior e inferior. Os anfióxos são criaturas vivas exatamente nossas contemporâneas. São animais modernos que tiveram o mesmo tempo que nós para evoluir. Outra expressão reveladora é um ramo colateral da linha principal da evolução. Todos os animais vivos são ramos colaterais. Nenhuma linha da evolução é mais principal do que qualquer outra, exceto pela presunção da análise a posteriori. Animais modernos como os anfióxos, portanto, nunca devem ser reverenciados como ancestrais, nem vistos presunçosamente como inferiores e, tampouco, aliás, louvados como superiores. Ainda mais surpreendente, e aqui chegamos ao segundo ponto essencial do conto do anfióxo, é que provavelmente, em geral, é mais seguro dizer o mesmo em relação aos fósseis. Em teoria, é concebível que um fóssil específico seja de fato o ancestral direto de algum animal moderno. Mas isso é estatisticamente improvável, pois a árvore da evolução não é uma árvore de Natal ou um choupo negro, mas uma moita ou arbusto muito cerrado. O fóssil que olhamos não é provavelmente nosso ancestral, mas pode nos ajudar a compreender o tipo de estágio intermediário pelo qual nossos verdadeiros ancestrais passaram, pelo menos o que diz respeito a algum pedacinho específico do corpo, como a orelha ou a pelve. Desse modo, um fóssil tem mais ou menos o mesmo status que um animal moderno. Ambos podem ser usados para subsidiar nossas hipóteses sobre algum estágio ancestral. Em circunstâncias normais, nenhum deve ser tratado como se realmente fosse um ancestral. Em geral, é melhor tratar os fósseis tanto quanto as criaturas vivas como primos e não como ancestrais. Seguidores da escola cladística de taxonomia podem mostrar-se decididamente evangélicos nesta questão, proclamando a não especialidade dos fósseis com o fervor de um puritano ou inquisidor espanhol. Alguns vão ao extremo, interpretam uma afirmação sensata. É improvável que qualquer fóssil específico seja um ancestral de qualquer espécie sobrevivente, como se ela quisesse dizer, nunca houve ancestrais. Obviamente, este livro evita tal absurdo. Em cada momento da história, tem de ter existido pelo menos um ancestral humano, contemporâneo ou idêntico ao ancestral dos elefantes, das andorinhas, dos polvos, etc., mesmo se qualquer fóssil específico quase certamente não seja esse ancestral. O resultado é que em nossa jornada de volta ao passado, os concestrais que temos encontrado não são, de modo geral, fósseis específicos. O melhor que podemos esperar é reunir uma lista de atributos que o ancestral provavelmente possuía. Não dispomos de um fóssil do ancestral que tivemos em comum com os chimpanzés, muito embora ele tenha existido há menos de 10 milhões de anos. Mas conseguimos supor, com ressalvas, que esse ancestral muito provavelmente foi, nas célebres palavras de Darwin, um quadrúpede peludo, pois somos os únicos grandes primatas que andam nas pernas traseiras e têm a pele glabra. Os fósseis podem nos ajudar com outras inferências, mas, de modo geral, é o mesmo tipo de ajuda indireta que os animais vivos podem nos dar. A moral de O Conto do Anfióxo é que é muito mais difícil encontrar um ancestral do que um primo. Se quisermos saber como eram nossos ancestrais há 100 milhões de anos ou há 500 milhões de anos, não adianta atingir a profundidade apropriada das rochas e torcer para dar de cara com o fóssil rotulado como ancestral. O máximo que podemos esperar, em geral, é achar uma série de fósseis, que alguns com respeito a uma parte, outros com respeito a outra, representem o tipo de coisa que os ancestrais provavelmente possuíam. Talvez esse fóssil nos diga algo sobre os dentes do nosso ancestral, enquanto outro fóssil de alguns milhões de anos mais tarde nos dê uma pista sobre os braços dos nossos ancestrais. Qualquer fóssil específico quase com certeza não é nosso ancestral, mas com sorte, algumas partes dele podem ser parecidas com as partes correspondentes do ancestral, exatamente como hoje em dia a escápula de um leopardo é uma aproximação razoável da escápula de um puma.